é que na vida só tenho causas perdidas sem o direito de vencer? Oh meu Deus. Abandonado, começou o meu sofrer. Oh meu Deus. Deus, oh meu Deus, não consigo entender. O que é que na vida só tenho causas perdidas sem o direito de vencer? Com 5 anos não tive mais carinho. O muro fechou meu caminho. A razão eu não sei o porquê. Hoje, depois de homem formado, continuo encarcerado. Isto assim não é viver. Oh meu Deus. Deus, oh meu Deus, não consigo entender. O que é que na vida só tenho causas perdidas sem o direito de vencer? Filho de mãe solteira, pobre cozinheira, não podia me manter. Parafuna bem, eu fui levado como menor. Abandonado, começou o meu sofrer. Oh meu Deus. Deus, oh meu Deus, não consigo entender. O que é que na vida só tenho causas perdidas sem o direito de vencer? Com 5 anos não tive mais carinho. O muro fechou meu caminho. A razão eu não sei o porquê. Hoje, depois de homem formado, continuo encarcerado. Isto assim não é viver. Hoje, depois de homem formado, continuo encarcerado.